Vada. Em torno na frequência 1-9-9. 895, obrigado. 5591, girando base visual baixada e travada. 5591, livre pouso no zero. Vento 090 graus, 0612 de nós. Livre pouso. Autorizado para o Galeão, nível 320, APZ 010, exemplo, DCT, Lúvito, apostou fora. Decola na Dael, Leda, Móvito, a primeira curva direita, 5057, 198, tá 31197. Só confirmando, após Leda, Mótila, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Mike Oscar Tango Vitor Alfa, Mótila, afirmativa. Correto, já não tá posicionamento. Portarei, 3197. Me lembro que tem 1,500 feet. Romeu Lima, Salvador Control. 1,500 feet. Romeu Lima, Fire Ratatara. Se 5591, no solo 85, livre à direita, no 211. 219. TP 5591 livrou. Táxi autorizado Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3. Autorizado, seu pote táxi. Seu pote táxi, 3197. Papa Romeo, Romeo Romeo Lima, Salvador, control. Sim. Romeo Romeo Lima, report 108, sai. Não, aqui tem que ir. Papa Romeo, Romeo, Romeo Lima, Roger, contact the tower 118-195. Report 2 miles out of runway 17, Roma, Roma, Lima. Salvador, 3197 da TAM, para o táxi, temos a bordo 143, autonomia de 330, alternaremos Guarulhos. Poderia repetir apenas o seu pé? Posso, 143, 143. Passe via Pache Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10016. Pache Índia, 1895, TAM 3197, uma boa. Vehicle descend to 1,000 feet, altimeter setting 1016, report on short final of Romeo 17, Romeo, Romeo Lima. I didn't understand you, Romeo, Romeo Lima, check radio please. Okay, readability is 4 now. Salvador, boa noite, Bruno, Gol 1168, ação de edificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Chegada à mar, 050, Gol 1168. Agora com a torre 1895. 7, wind 090 degrees, 07 knots. Ok, good land on Capano, over. Oi, Salvador, boa noite, está 3197, Monteiro no 8, pronto. Está 3197, boa noite, Alinda, colono 0, vento 090 graus, 07 nós. Alinda, colono 0, 3197. base 71, autorização de tráfego. Galeão. Posso copiar Galeão? Confira, não foi compreendido? Agora já copia Galeão, subida da EL. Romeo Lima, on the ground at 06, clear to backtrack, report, leaving the runway. Roger, Romeo, Romeo Lima, leave frequency when you park. Três, um, nove, sete, decolou 07, no controle 1, 9, 8, bom voo. Salvador, boa noite, tá 3197, decolou na sua escuta. Tá 3197, boa noite, contato radar, subo pra nível de voo 320, seja da EL. 320 da EL, 3197. Você é 3197, pode voar direto da EL? Autorizado direto da EL, tá 3197. Da EL, 3197. Após o TAP, pode voar o CAC 368, completar o WISP da 10? Gol 1968, sim. WISP da 10, 3, 3. Agora desça para 3.000, faz o WISP no 0.6. Tá um pouquinho baixo da transmissão. 3.000 com 16, entendeu? Que foi autorizado após o TAP 368, gol 1968. Após o TAP, vou Serra Vito 3.66, gol 1.968. Gentileza, estou descendo 3.68, foi programado para atual, o avião está pesado, aí eu vou ficar, vai me comprometer aqui, se for puder o 3.68, eu agradeço. Sim, então após o TAP, vou Serra Vito 3.68, descendo para 4.000 pés, ajuste no 0.96. 4.000 pés, 1.16, 3.68. 971, pronto pra cópia? Copia, 971. Pelo Galeão, 360, via Pêndulo 10, Smart, Lúvido e após conforme. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem, capiteiro no 0. 5066 é o código, 1198 é o controle. Frequência 13325, alterne 13395. 3325, 3395, até 3197, uma boa noite. Boa. Motiva, Leda Motiva, o transponder é 5066 e o controle incendionário 19, fechando o meu. Correto, seu próprio funcionamento. Funcionamento, o Matheus. Quero para a cidade do WhatsApp, seu Duna. Autorizado, só para o ataque. Autorizado, é para o ataque. Voo 1168, após Serra Vitor 368, voo Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, ajuste no 016. 2500, 2016, 1168. Descer para os lados? Autorizado, voo 1168. Estabilizou no início da 10, 1168. Sente, aguarde transferência para a torre, voo 1168. Are you ready to copy? Good luck coordination, please. 5219. Voo 1168, chame torre 11895. 1895, 1168, obrigado, boa noite. Voo 1168, 4 milhas por 372, baixou, travou, isso da 10. Voo 1168, ciente, livre, pousa no 0, vento 08, 0 grau, 079. Pistão no 0, pouso autorizado, voo 1168. 60, conforme o plan route, direct, Alpha, direct, opor, after conforme o plan route. Arbor departure, Alpha transition, after departure, right turn, call code 5070, and some other departure control, 119.8. Correct, confirm for pushback and setup. Parkinson, 971, com 3 horas e 20, está alterando com o fim, zona 20 a bordo. Certo, autorizado à direita via Índia, ponto de espera na chama 2895, ajuste 10, 16. Ok, via Índia, quando no ponto de espera vai chamar a torre 18195, confia? 1895. Positivo, 1895 vai chamar a torre 1971, obrigado, meu amor. O 1866, desça para 2000 pés, ajuste 1096, livre LS, posta pisar. 1096, 2000, 1866, fone então, Duma da PT, pode estabilizar. Boa noite, Gol 971. Boa noite, Gol 971. No visual com tráfego da companhia na curta final no zero. Visual. Faz passagem de tráfego da companhia ali, mantém, Gol 971. Fazendo a nave companhia ali, mantém, 971. Uno 68, fala os 21, livre à direita, no 211. 211, obrigado. Solo, gol no 168, livrou, boa noite. Uno 168, boa noite. Táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, gol no 168. Hotel 971, decolou 22, chamo controle 1198, bom voo. 98, obrigado. Boa noite, com o 971. Voo no 971, boa noite, contato radar, subo para nível de voo 360, saída da El. 360 da El. Estabilizado visual, voo 1866. Voo 1866, completa a aproximação, chame torre 11895. 1895. Salvador, boa noite, voo 1866, sinal baixou e travou. Voo 1866, boa noite, livre pouso no zero. Vento 090 graus, 079. Voo autorizado, voo 1866. Clear, report for text. 19971, chame Centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 3325, 39, obrigado. Certex by Pramant, India and Alpha. On holding point, contact Tower 118, this phone 95. Taxi approach, you hold point via Mayday from India Alpha, Tower 118, 95, 219. Olá, Salvador, muito boa noite, 1866, agressão na Alfa. 1866, ataque de Alfa, repartiu de Juliette. Alfa, está Juliette, 1866. Alfa Juliette, 866. Taxi Juliette, portão 8. Juliette, 8. Hello, good evening, trip 4219, approaching hold point. Roger, trip 5219, appear to line up and wait 1910. Just confirm it again, the POB, please. 32. 32? I confirm, we are clear to line up and wait. Trip 5219, appear to line up and we'll take off. We are clear to line up and take off 5219. Salvador, boa noite, 6310, informação de câmbio. Oceano 6310, boa noite, sua identificação, autorizada a chegar na Mari, desça para nível de voo 050. 050 na Mari, estando possível, Itap, Odona, 6310. Autorizado Itap, Oceano 6310. Itap, graças. 5219 airborne at 34, call 09 at small 8, have a nice flight. Thank you, good night. Salvador, Departure Control, good evening, 3P5219. 3P5219, Alloyda contact, quality of flight level 160, Abu Departure. Abu Departure 160, 3P5219. No altitude restriction to 3P5219. 3P5219, leave restriction, fly direct LFA position. LFA position, no restriction, climb to 160, 3P5219. Salvador, boa noite, 3858, boa noite, a sua identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, pode voar, autorizada em TAP, então 3858. TAP, 3858. É 6310, desça para 2000 pés, ajuste no 06, livre da restrição etapa. Desce para 2000 com 1006, 6310. Xanã 6310, Stacey on the Gil. Tá voltando pra agitar seu medo, tá? Sete. Na 6310, está atualizando a final LS, é contabilizado. Atualizado, é contabilizado, 6310. Tá, 3858, ciente. Após o desvio, está autorizado direto do UNA, desça para 3 mil pés. Ajuste no 096. Oceano 6310, passa Duna, complete aproximação, chame torre 11895. 395, boa noite, Oceano 6310. Boa. Não uniforme, autorização, Guarulhos. O Gol 2043, sente autorizado, Guarulhos. O nível 360, via Zulu 10, até Bridge. Bridge Intercept Up Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, Trive direto Poços de Caldas. Decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 119.8. E o transponder é o 5103. Do Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16, PHZ, direto Trive, direto Poço de Caldas. Decola da 190, primeira curva à direita, saída da El, ótima. Chama o controle 1198, aciona 5103. Correto, Gol 2043, chama para o push e acionamento. Vai, chama. Tráfego, muito boa noite, Gol 1099, para Gol 1099, boa noite, autorizado com fins, o nível 360, via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até o destino, a decolagem é da 10, curva à direita, saída da El, transição Motiva, o controle 119.8. O transponder 5064. Autorizado com 5360, eu preciso 10 até 10, eu preciso 1060, primeira curva à direita, saída da El, ótima. 119.8 é o controle, 0064 é o transponder para o 1099. Correto, Gol 1099, chama para o push e acionamento. Para condição, Gol 1099. 3854, desça para 2.000 pés, ajuste no 09, autorizada sinal LS, possa utilizar. 2.000, 1060, pode estabilizar. 3.0, informa que colidiu com um pássaro. Chané 6310, ciente, chame o solo 1211. Juliette para o gate meia dúzia. Alfa Juliette para meia dúzia, 6310, informa colidiu com um pássaro. Ok, ciente, o senhor tem noção mais ou menos de onde ocorreu a colisão? Em a proximidade aí das taxiways? Foi na área de toque. Ok, na área de toque, então até mais ou menos aí uns 1000 metros, não é isso? Afirmativa. Ok, ciente, obrigado aí pela informação, a gente vai informar aqui ao bombeiro, ok? Ok, obrigado. Confira a posição, meia dúzia? Afirmo, meia dúzia, tá vindo o táxi Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, meia dúzia, obrigado. Olha. Alfa e aguarde. Thank you. 3858, informo que o motivo é animal na pista. Ah, ok. Vai aguardar, então. Obrigado.